tua favela tá no ar. Vários manos, um break grafite chegando. Microfone e um par de MK. Pra quem pensou que acabou, se enganou. Se eu parei na batida, foi pra poder voltar no flow. Quando o DJ riscou, demorou, risca E. Original, style no baile, onde der pra ser. Favela R, a pessoa, polêmica causador. Madruga de SP, também habita o terror. Vizinho da alegria, ZL, periferia. Tempo ruim vira festa, sempre firme no dia a dia. Toca o despertador cedo e o sonho não acaba. Levanta a autoestima e a bandeira das quebradas. Esse é mistério, esse é o critério em qualquer lado do hemisfério. Quando bater no estéreo é sem ti, nem blá blá blá. Brasil, periferia, causa polêmica. É hora de chegar, Joe. Favela, rap, tem show. O som é verdadeiro, os maloqueiros tá no ar. O sonho não acabou, apenas só começou. O rap é de estilo e vagabundo vai pirar. É hora de chegar, Joe. Favela, rap, tem show. O som é verdadeiro, os maloqueiros tá no ar. O sonho não acabou, apenas só começou. O rap é de estilo e vagabundo vai pirar. É bom poder cantar, bom poder sonhar. Bem melhor meu bom sonho realizar. Com certeza, Deus dá o dom, é só firmeza. Cerveja na mesa pra tomar. Boa ideia pra trocar, e se for pra trocar, é boa ideia. O rap é só favela, acende a vela pra Deus iluminar. Como é bom sonhar, como é bom viver, poder escrever e rimar. Porque a vida é um sonho que acaba quando a gente morre. Por isso faço corre, não chore. Se não conseguir, qualquer hora chega. Então tenha certeza, viva a vida e veja. O rap é grande, não é bang sangue. Não é pozinho de que suco tipo tangue. É terra, é favela, é mangue, é a gangue. Então cante, dance, plante. Não deixe de sonhar nenhum instante. Por aqui ninguém dorme, todo mundo sonha. É uma brisa mais louca que a má. Quem tá dormindo e não sonha, só vai babar na fronha. É hora de chegar, Joe, favela, rap, tem show. O som é verdadeiro, os maloqueiros tá no ar. O sonho não acabou, apenas só começou. O rap é de estilo e vagabundo vai pirar. É hora de chegar, Joe, favela, rap, tem show. O som é verdadeiro, os maloqueiros tá no ar. O sonho não acabou, apenas só começou. O rap é de estilo e vagabundo vai pirar. Pera no bagulho, aumenta o som e faz barulho. Essa polêmica no rap, esse é o meu intuito. E tamo junto, meu irmão, e essa é a missão. E se você tá firmão, aqui tem rap do bom. A gente grava, quem tem ideologia se agrada. Aqui um malucão representando a quebrada. Eu vim de São Miguel Paulista, é nós na pista. Um salve pros b-boys, grafiteiros e skatistas. Causa bem junto à família, o movimento cresce. O hip hop representa a molecada, se tiver. É hora de chegar, Joe, favela, rap, tem show. O som é verdadeiro, os maloqueiros tá no ar. O sonho não acabou, apenas só começou. O rap é de estilo e vagabundo vai pirar. É hora de chegar, Joe, favela, rap, tem show. O som é verdadeiro, os maloqueiros tá no ar. O sonho não acabou, apenas só começou. O rap é de estilo e vagabundo vai pirar. Bate o sonho, eu e os doidos cantando. É polêmica e loucura. Rimando, valorizando tudo aquilo que aprendemos hoje.